Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Os séniores residentes do Conselho do Barreiro têm ao dispor, em outubro, um mês repleto de atividades. O Seixal Saudável tem hoje, por isso, ao telefone a vereadora Regina Janeiro, da Câmara do Barreiro, que vai responder às perguntas de Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Enquanto membro da Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis, o município do Barreiro tem apostado fortemente na promoção da saúde e da qualidade de vida dos mais idosos. E, de facto, isto verifica-se na forma como o movimento associativo está sensibilizado e adere à dinamização das várias atividades do mês sénior. Por isso, eu começo por perguntar como é que surge esta iniciativa. Bem, o mês sénior teve um embrião em 99 com aquilo que se chamou na altura a Semana do Idoso. Era, na altura, um conjunto de atividades lúdicas, desportivas e tinham o objetivo central a promoção da atividade física. Em 2002, fruto do sucesso da iniciativa, alargou-se a um mês inteiro, ocorria na altura em junho, chamava-se o mês do idoso. E, portanto, tinha também uma série de atividades de ar livre e de convívio. Em 2007, passámos esta iniciativa para outubro. Para outubro porquê? Porque é exatamente quando comemoramos o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade. E, portanto, passou a ser um mês, começámos a chamar mês sénior e temos uma programação muito diversificada, como penso que já conhecem, mas um programa muito diversificado de atividades dirigidas à população alta, portanto, à população sénior, que vai desde a dança ao teatro, ao cinema, a sensibilização para uma vida mais saudável, e temos também na articulação de uma grande parte do programa, nomeadamente aquilo que respeita à atividade física, uma articulação com o Centro de Saúde. E para este ano, que atividades preparou a Câmara Municipal do Barreiro? O programa é muito vasto, é um mês inteiro de iniciativas e, portanto, é um programa muito, muito, muito vasto. Se calhar sugeria o almoço sénior, que é um almoço que vamos fazer no dia 8 nos Fuzileiros, dirigido à população idosa do nosso concelho. Este ano vai acontecer na Escola de Fuzileiros, porque também comemoramos 50 anos da presença dos fuzileiros, da Escola de Fuzileiros aqui no nosso concelho. Vai haver workshops de tanga argentino, vai haver teatro, vai haver os já tradicionais torneios da Sueca, damas, dominó e xadrez. Vamos fazer uma grande ligação com os mais novos e, portanto, vamos fazer aqui uma ponte intergeracional em que os mais experientes, aqueles que têm mais idade, vão ensinar os miúdos a construir instrumentos e, portanto, isto vai acontecer em todas as escolas do primeiro ciclo. Vamos ter o Foliaco de Voz, que é já um programa que também tem cerca de 3 anos, em que os mais experientes, aqueles que têm mais idade, ensinam aos miúdos algumas das cantigas do seu tempo, algumas das histórias do seu tempo. Vamos ter uma ponte até entre o Politécnico, o nosso Instituto Politécnico, e algumas organizações da terceira idade, nomeadamente através do canto e das suas tunas. Portanto, vai ser um programa muito, muito completo. Eu diria que todas as pessoas têm hipótese de se refletir neste programa. Sentem que este investimento na promoção da saúde e do bem-estar dos mais idosos tem tido os seus frutos? Sim, nós fazemos uma avaliação muito positiva daquilo que é o nosso programa O Mês com a Idade, porque é esse fundamentalmente que trata do exercício físico e também do exercício mental, porque também é isso que se pede quando se faz atividade física. Diria que fazemos uma avaliação muito, muito positiva. Foi um programa que nasceu em 2001, na altura com 70 e poucos atletas, neste momento tem 741 só na ginástica, a que depois juntamos mais cerca de 400 na hidroginástica e, portanto, temos aqui já um número muito, muito, muito significativo. O grande objetivo é motivá-los para a atividade física e isso, claro, que se traduz neste aumento muito crescente do número de praticantes, que passa, como já referi, pela ginástica, pela hidroginástica, mas também pelas caminhadas, e tem também um objetivo da melhoria da qualidade de vida, do combate ao sedentarismo. Tentamos implementar estilos de vida saudável e, naturalmente, a criação de momentos de convívio e de lazer. Dizer que nós próprios ensinamos os séniores a medir aquilo que é a sua atividade biológica, nomeadamente a pulsação. Portanto, nós ensinamos para que eles possam sugerir qual é o ritmo que devem dar, qual é o tipo de atividade que devem fazer. E, portanto, naturalmente, fazemos uma avaliação muito, muito positiva deste tipo de atividade. Para saber mais sobre o horário e o local onde irão decorrer todas essas atividades, que contactos deixaria? Deixaria como ponto central a Divisão de Intervenção Social, que funciona no antigo bairro Operário, portanto, junto ao cinema, ao antigo cinema da CUF, que tem o número de telefone 21 206 8255. mas também nas próprias associações de reformados, pensionistas e idosos, em várias coletividades, na internet, nas juntas de freguesia. Portanto, há uma série de contactos que podem ser estabelecidos para saber mais informação. Para se inscreverem, para saber algum pormenor mais exato, é o Conselho de Divisão de Intervenção Social. É nestas entidades que os idosos do Conselho do Barreiro podem pedir informações sobre o mês sénior. O Seixal Saudável termina hoje por aqui. Regressa na próxima semana para dar a conhecer o Balcão da Casa do Cidadão de Cabo Verde. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.